Como sempre acontece, no final da tarde de segunda-feira é divulgado o relatório de atividades da Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. E a informação é de que no último sábado, servidores da PF, em conjunto com a Receita Federal, apreenderam 1,690 gramas de comprimidos de êxtase na BR-277 no município de Medianeira. A ação aconteceu por volta de 19 horas, durante uma fiscalização no posto fiscal Bom Jesus, quando os policiais abordaram um ônibus que fazia linha Foz do Iguaçu-Florianópolis. Durante a vistoria no interior do veículo, foram descobertos vários comprimidos de êxtase escondidos em 3 caixas de aparelhos celulares e no interior de uma bolsa que pertencia ao motorista. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão em flagrante ao condutor de 50 anos e feito o encaminhamento dele e da droga para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde houve a autuação em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.